Só por Deus sobrevivi, oh, yeah, pra narrar o que eu vi, o que eu vi, o que eu vivo e vivi. Só por Deus eu aprendi que aqui se faz, se paga aqui. Só por Deus cantando rap, aqui na arena um locutor. Ameaças eu sofri pelo gueto e pelos moleque. A caravana do terror voltou. É só por Deus que eu vi ajoelhar um ladrão de capuz rasgador pedindo perdão. Ó, meu pai é embaçado, vou pra cena de novo. Seja o que o senhor quiser, livre, preso ou morto, é o preço a pagar, é a escolha que eu fiz. Minha mãe falou, não é o dinheiro que a deixaria feliz. Era ver eu trampar, ter um salário suado, mas 500 reais por mês é embaçado. E um parceiro falou, mãe ama de qualquer jeito, honesto, bandido, viado. O amor é o mesmo, é pra parar, pensar, continuar, se envolver. De um lado a alegria da mãe, do outro as mulheres. Pra quem parece fácil escolher, irmãozão só parece, deixa fama e dinheiro pra trás, poucos conseguem. E nós tá perguntando, ó meu senhor, por quê? Não tem dinheiro pra comprar uma TV de LCD? Besteira, nós tem saúde e reclama da vida. Olha só, uma cadeira de roda e uma menina sendo empurrada por uma tiazinha guerreira. Só por Deus, senão não levanta dali nem que queira. E aí diz pra mim, cê quer trocar de problema, ela sem LCD e você na cadeira, vegetando, dependendo dos outros pra tudo. Seu caso raro servindo como cobaia pra estudo. É só por Deus que eu não vi virar gladiador. Pai da menina de 6 que o pedófilo estrupou, matou, depois levou pro matagal, meteu fogo. Os direitos humanos passando um pano, que nojo. Não sei quem é mais covarde, estrupador. O sistema que em vez de tiro na cara meteu uma algema. Sem piedade, réu confesso, desse tipo não é seguro. Tem que jogar com os leão no convívio. Cê vai ter dó de quem não tem dó, nem de criança, me perdoe esse sentimento. Meu coração não alcança. Eu tenho dó do mano sem advogado. Vendi umas bolsas de pedra pra sustentar o barraco. Não tinha carro, moto, casa, nada disso. O juiz não perdoou, foi ripado mais de 5. Vai tirar 3 e voltar pra Babilônia. O jurão que entrou pro crime hoje tem corre até na Espanha. É só por Deus, ô mundão assustador. Pra ter casa em Caiobá, só sendo sequestrador. Esquece o amor, que o ódio dominou tudo. Na ganância de chegar lindão, nos maréia turbo. Pra nós é louco, pro sistema é prejuízo. Não dá saúde e emprego, então vai, constrói presídio. Pro magnata descobrir de forma horrível que os moleque que negaram o trampo é o que matou seu filho. Agora é tarde pra gritar por justiça e por paz. Vocês criaram os monstros que tão subindo o gás. Correr pra onde? Vai se esconder aonde? A polícia mata os pais, estrupa e os pastor da ponte. Pastor ilude fiel, médico abusa de paciente, padre abusa de criança, polícia mata inocente. É só por Deus pra nós não ser finado. Se não é na bala, vem a chuva e destrói os barracos. Aqui na arena resgataram o soldado do inferno que decapitou e picotou os caguetas nos prédios. E manda pra família o presente de grego, filho de 1,80m num caixão de 0,5m. É pra abalar a segurança do estado, pra mostrar na rede mato pilantra em código 4. É só tragédia, todo mundo tá matando. A maioria que morre, morre desacreditando, achando que é o pá, que todo mundo é bobo. Bandidão morreu gritando, pelo amor de Deus, socorro. Não tem socorro, só polícia não é correta. Quem ganha pra proteger, tá matando inocente na selva. Não é história, tô falando que eu vejo faz tempo. Coração aperta, da revolta, cê quer um exemplo? O mano na porta do estádio ou o bebê no carro, assassinado por soldado, despreparado. E quantos casos, ladrão, milhões de casos. Brasil, país da bola, campeão mundial de descaso. Pra ver desgraça, não preciso ir longe daqui. No Paquistão, o Iraque, nem Haiti. É só acordar, abrir o olho pra ver o tormento. Não é só os versos, ladrão, nosso cotidiano é sangrento. Só por Deus não desisti e não me entreguei à morte. Só por Deus eu descobri nada é gota que eu vi. E pra vencer tem que ser forte. Só por Deus tamo de volta. Transformando amor em dor.